da sua glória. Aleluia, aleluia. Diga: este lugar, e este lugar se enche da sua glória. Levante suas mãos e profetize: aleluia, aleluia. E a minha vida, e a minha vida, diga: minha vida, e a minha vida, diga: minha família, minha família, oh Jesus, se enche da sua glória.